Aí, pai Garcia, liga as antenas pra ouvir o recado que vovô mandou pra Suzana. Cuidado, malandro! Vovô cantou pra subir quando o dia clareou, diz aí. Vovô cantou pra subir quando o dia clareou. Olha o lembrete, malandro, que vovô deixou, eu falei. Olha o lembrete que vovô deixou. É, você diz que tá formoso, mas está na corda bamba. Você engana todo mundo, menos o povo de Aruanda. Você ia ser punido. Vovô pediu por você, se continuar pisando, aí o couro vai comer, diz aí. Vovô cantou pra subir quando o dia clareou. Vovô cantou pra subir quando o dia clareou. Eu falei. Olha o lembrete que vovô deixou. Diz aí. Olha o lembrete que vovô deixou. Olha aí, caridade não se paga. Você sabe muito bem, médium que cobra consulta não pode ajudar ninguém. É igual aquele que vendeu Cristo, o homem de Jerusalém. Guarde sempre esse lembrete e deixe de armação. Vovô não quer ver seu povo dando volta em seus irmãos, olha aí. Vovô cantou pra subir quando o dia clareou. Diz aí. Vovô cantou pra subir quando o dia clareou. Você diz que tá formoso, mas está na corda bamba. Você engana todo mundo, menos o povo de Aruanda. Você ia ser punido. Vovô pediu por você, se continuar pisando, aí o couro vai comer, diz aí. Vovô cantou pra subir quando o dia clareou. Vovô cantou pra subir quando o dia clareou. Falei. Olha o lembrete que vovô deixou. Olha aí, caridade não se paga. Você sabe muito bem, médium que cobra consulta não pode ajudar ninguém. É igual aquele que vendeu Cristo, o homem de Jerusalém. Guarde sempre esse lembrete e deixe de armação. Vovô não quer ver seu burro dando volta em seus irmãos, vou dizer. Vovô cantou pra subir quando o dia clareou, diz aí. Vovô cantou pra subir quando o dia clareou. Olha o lembrete, malandro, que vovô deixou, diz aí. Olha o lembrete que vovô deixou. E vovô cantou pra subir quando o dia clareou, eu falei. Vovô cantou pra subir quando o dia clareou. Olha o lembrete de amizade. Vovô deixou, eu falei. Olha o lembrete que vovô deixou. Vovô cantou pra subir quando o dia clareou, diz aí.